pista livre. Vai dar na pista livre, 6390. Chinar 6310, vento 0809, livre pouso 10. Livre pouso, pistão 10, roxa 6310. 35216, decolou 04, controle 1198. 1198. Controle Salvador, trip 5216, boa noite. Trip 5206, boa noite, subir e mantenha 150, saída PUCA. Subindo e mantenha 150, saída PUCA, 5218. Salvador, boa noite, Golo 398, na escuta agora em definitivo, gente das condições. 398, voo e ETAP, desça até o nível 080, vigilância. Voo de ETAP, desça até o 080, voo 398. São Rio Golf, Oscar Golf, ingressando naquilo para o pátio 3. Golf, Oscar Golf, ciente. Salvador, trip 5216, solicita, quando possível, voar direto a Aracaju. Voar de coordenação, trip 5216. Aguardando, 5216. 10013, temperatura 30, hora certa 2206, vento 080 graus 09 nós, Salvador opera visual, copia autorização. Copia autorização, 2224. Passarei 2224, Juazeiro do Norte, aprovado nível 350, rota via Pezulu 19. Decola da pista 10, perfis de saída Momo, transição Frote com curva esquerda. Transponder 5060, controle 119, decimal 8. Ciente, autorizado Juazeiro do Norte, nível de voo 350. Ao Pezulu 19, decola da pista 10, Momo, transição Frote, transponder 5060, controle 119, decimal 8, passaria 2224. Passaria 2224, cotejamento correto, chame pronto. Vai chamar pronto, 2224. Falou, Salvador, gol 1885, 156 a bordo, 4 horas e 5, alterna Galeão, táxi. Gente, gol no 885, táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera, pista no 0, quando lá torre no 86, ajuste no 013, bom voo. Juliette Alfa, ponto de espera no 086, ajuste 1013, obrigado. Só no Oceané 6310, livrou na sua escuta. 6310, ciente, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, reposte para ingresso no pátio 1. Alfa, Kilo, pátio 3, reportado para ingresso no principal, 6310. Confirmando, está autorizado a ELS para o 6352. Autorizado a ELS, taxi rei, informe localizador do 3152. Reportado no localizador 3152. Tapa-tapa, Marcos Juliette Charlie. Desce e mantém a 2000 pés, 1013 ajuste, forme localizador. 2000 com 1013, reportará no localizador Marcos Juliette Charlie. Lima 3 navio 8, continue descida para 3 mil pés, 63 ajuste. É para 3 mil pés, 63 ajuste, Bruno 3 navio. Alô, 975836, na planta pushback acionamento, possível posição 5. Web 5836, ciente, aguarde para início do pushback e acionamento. Aguardando, para o início da pressa. Localizador, TAM 3152. TAM 3152, comprante final ILS, chame a torre 1186. 186, boa noite. Boa. Torre Salvador, gol no 885, ponto de espera da 10, pronto. Qual? Oxa 6310. Oxa 6310, ingressa no pátio 1, no portão 01. Pátio 101, 6310. Salinha de cola da 10, gol 1885. Estou bravo, Mike. Confirme, Pátio, que se encontra. Gente, confirme intenções do voo local. Vitor, bravo, Mike. Estou bravo, Mike. CGL 17, ciente, mil pés. Coordenação com a torre no 186, o transponder 01117. Vitor Bravo Mike. Torre Salvador, boa noite, TAM 3152. Passando em Diocese Rebaixada, trabalho. 3152, boa noite, continua aproximação e aguarda a pista livre. Escuta 3152. Mike, só corrigindo, você ainda tá na escuta? Ok, o ATIS se encontra inoperante. O ajuste 1013, temperatura 30, hora certa 2212. O vento 080 graus, 11 nós, Salvador opera visual, ok, sente? Para o TAR, 9, galeão alternado, 3 horas e 45. TAM 3603, só confirma os dados novamente, foi entrecortado. 109 a bordo, galeão, 3 horas e 45. Gente, TAM 3603, táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera pista no 0. Quando lá, torre no 86, ajuste no 0113, bom voo. Juliette Alfa, quando no ponto de espera 86, 1003, ajuste, obrigado, boa noite. Web 5836 na escuta. Afirma. Coordene com a equipe de solo que após a passagem da guarda da Airbus da TAM, livre seu pushback, chame para o táxi. Sim, após a TAM, Web 7, controle Salvador, boa noite, gol 1885. 885, boa noite, contato vai decolagem e submanter o 360, saída da EL. Sessão, amigo, gol 360, saída da EL, gol 1885. Oficial, deixe manter a 3000, 1003 ajuste. Perdeu o padrão, boa terra. Saída Gole, transição Ofito com curva direita. Transponder 5050, controle 119.8. Afirmativo, autorizado para o 3561 no Datão, nível 380, pela Upper Zulu 17 para Brasília. Decola da pista 10 com curva direita, sobe na Gole Ofito. 5050 é o transponder, 198 é o controle. Pan 3561 no cotejamento correto, chame pronto. É de volta ali. Para o pushback, acionamento, passarelo 2224, posição 14. Passarelo 2224, livre, chame para o táxi. Chame para o táxi, 2224. Minas para o externo, livre LS, torre 118.6. 118.6, Max Leite Charno, obrigado, boa noite. Boa. Alô, 114, livre direita, livre ao 219. Direita 219, boa noite. Torre Salvador, boa noite, é o Papa Papa, Mike Juliette Charlie, ILS 10. Copiado, Mike Juliette Charlie, vai prosseguir para a pista 10, confirme. Afirmativo. Ok, sim. Continue a aproximação e aguarde a autorização de pouso. Sente, Mike Juliette Charlie. Pista uso 10 e o procedimento ILS X-Ray. Autorizado táxi, chame para ingresso 197. Fox Lima. Acho que Fox Lima desse mantenha 3.000, ajuste 1.013. 3.013. Salvador, boa noite, está 6603, está no ponto 0 pronto. Copiado, estou 3603, irá manter o ponto espera aguardando. Mantenha o ponto espera, 6603. A Mike Juliette Charlie tem livre pouso no 0, vento 070 graus no 0, nós. Livre pouso no 0, Mike Juliette Charlie. Guardião 06. Guardião 06, prossiga. Regresso do Iberstar 06 a bordo, agora prosseguindo para Ondina. Vai chamar mais próximo aí no litoral para cruzamento dos eixos. Afirmativo, Guardião 06. Muito obrigado. São 3603, vai observar o pouso da aeronave na curtíssima, final e após a linha e mantém na 10. Qual a aeronave de pouso na 10, a gente ali mantém, entendeu? Taxi via Juliette Alfa até o ponto de espera, pista 10, quando lá a torre 186, ajuste 10, 3, bom voo. A Juliette Alfa com a nona ponte pega da 10, vai chamar a torre 186, boa, vai ser 5.8. Tá 3152, segue o Boeing da Web, ingressa no pátio 1, no portão 05. Segue a aeronave da Web, portão 5, 3152. Solo Salvador, passarelo 2224, 33 a bordo, autonomia de 3 horas e 30 minutos, alterna Fortaleza, pronto para o táxi. Gente, passarei 2224, táxi até o través do portão 612, ajuste no 013, reporte para prosseguir. Gente, continuando no través do portão 612. É, o senhor vai taxiar até o través do portão 612, reporte para prosseguir. Gente, até o través do 612, reporte para prosseguir, 2224. Fala Salvador, boa noite, é o Pioneiro 01. Fora da 17. 2301. A linha Emote 17. A linha Emote 17, Vitor Bravo Mike. Beleza, Golo 398. Golo 98, livre LS, 186 Torre. 86, obrigado. Torre Salvador, boa noite, Golo 398, passando Simbra. Copiado, Golo 398, continue a aproximação e aguarde pista livre. Gente. Centro e 1251, não tem nenhum, 13325. Ou 1885, uma boa noite. Boa noite. Mike Juliette Charlie, escuta. Já livrou, confirme. Livrando no momento. Gente, então 3603, vento 080 graus, 10, nós livre decolagem da 10. 10603, 3603. Copia a autorização. Pioneiro 01 no Natal, aprovado nível 1110 via Golf 677. Decola da pista 10, perfil de saída Conde com curva à esquerda. Transponder 0264, controle 119, decimal 8. Pioneiro 01 autorizado no Natal, nível 1110, conforme o plano Golf 677. Decola da 110, saída Conde, curva esquerda, adiciona 0264, controle 119,8. Pioneiro 01, no cotejamento correto para... Está livre o acionamento, chame para o táxi. Chamará para o táxi. Travessa 6-2-2224. Passare 2224, ciente é autorizado prosseguir o táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera, pistão 0, quando lá torno no 86. Ajuste no 013, bom voo. Gente, já está aqui a ponte espera, pronto, 186, boa noite, 3284, que é Mike, Juliette, Charlie, prossegue o táxi via Alfa, Aquilo, confirme o estacionamento. Alfa. Afirma, Alfa, Aquilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1, Mike, Juliette, Charlie. Fechamento da final 28. Estimativo, aguardando, estou distante agora 8 milhas, 3 minutos aí estimando o cruzamento, aguardando. São 3603, recolou 21 no controle 198. Salvador, boa noite, tá 3603. 603, boa noite, submantenho 340, saída da El Vigilância. 340 para Dael, 3603, uma chance de voar Dael? Autorizado, voar Dael. 3603. 090 graus com 92. 398, solo 22, livrando à direita, livrar 219. Eita, 219, voa 398. P5216, continue subida para 150, chame o centro na frequência 12685, alterna 12545. Centro Recife 2085-2545, é o Trip 52 no meio. Muito obrigado, boa noite, bom trabalho. Boa noite, bom voo. Controle Salvador, boa noite, papapá, Alfa, Tango, Tango. Papapá, Alfa, Tango, Tango. Voo ITAP para chegada Mari, chame no ideal de descida. ITAP, chegada Mari, remontar já a descida, Alfa, Tango, Tango. Corte para o ingresso no pátio 1. Alfa, Quilo. Pátio 3, apertará para ingresso, pátio 1 no Golo 398. As curvas serão à direita, ok? Gente, Vitor Bravo Mike, com curva à direita, para a espera no farol de Itapuã, Vitor Bravo Mike. Afirmativo. Webjet 5836, informação de tráfego, assim que decolar, irá observar um helicóptero no máximo a 500 pés. 500 pés não interferirá no seu procedimento de subida. O 5836, atento ao mesmo. O vento é de 080 graus com 9 nós, livre decolagem. Bem, até boa noite. Boa noite. Boa noite, são 3858. Aguarde a cópia, o ajuste no 013. Temperatura 30, vento 08, 0 graus, 09 nós. Hora certa 2224, Salvador, opera visual. Ajuste, é qual? Ajuste no 013, são 3858. Muito obrigado. Agora conseguiu passar o Mike Lachani. Mike Juliette Charlie, mantenha a posição. 06 Visual com o tráfego iniciando a corrida, está aqui próximo à Estrada do Coco, aguardando. Afirmativo, Guardião, aguardando. 3, temperatura 30, hora certa 2224, vento 080 graus, 09 nós, Salvador, opera visual. Calquinha, aguardando, obrigado, bem, 30 do tempo. Fica da 107, senhora. Modificou os 24, autorizado para seguir circuito de tráfego à direita para 107, Oscar Golf Sierra. Reporte girando base para final. Repórter girando base para final, Sierra. O Webjet 5836 decolou os 25 com controle agora, na frequência de 1198. 98, obrigado. 5836, boa noite, Sereta. Boa noite. Torre, muito boa noite de Papatango, Whisky, Foxtrot Lima. Fox Lima, uma boa noite. Número 2 para prosseguir no 7. Na proa da rotatória, reposte interceptando a final. Whisky, Fox Lima. 330 na boca, 5836. 06, autorizado prosseguir para o cruzamento do aeródromo sobre a vertical da torre. Para informação, temos uma aeronave em espera visual sobre o farol de Itapuã a 1.000 pés, ok? Aguarde transferência com controle. Atenta à aeronave. Afirmativo, estou visual com a aeronave em farol de Itapuã, mantendo a separação, iniciando agora o deslocamento do cruzamento da torre. O Vitor Bravo Mike vai observar o helicóptero à sua direita, a 500 pés, prosseguindo o cruzamento do aeródromo. Vitor Bravo Mike. Seguinte, o Vitor Bravo Mike. Passarei 2224, boa noite, ali mantém 10. Mantém 10, Salvador, primeiro 01 no hotel para o cruzamento. 404, chegada a Mari, desse mantenha 4.000 pés, ajuste 1013, vigilância. 4.000 pés com 1013, 1404. Só 3603, vai passar 160, chame o centro em 1251, alterna 13325. 251, 3325, 3603, boa noite. Boa. Puxar na 6310, cotejamento correto, chame o agora pronto. Para o pushback acionamento, Azul 4071, no número 8. Azul 4071, livre. Aguarde para o início do pushback acionamento. Aguardando, 4071, na sua escuta. Mike Juliette Charlie, dê passagem ao Airbus da Santa Axiano via pátio principal. Após ingresso no pátio 1, agilizando Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, chame a torre no 86 para o cruzamento. Após a base, vai conseguir notar na Quebec, chamar 2.6 para cruzamento na quinta. Paulo, tem a previsão do push do 4071? 4071, mais ou menos 2 minutos. Trato. Gol 398, para o ingresso, pátio 1, número 2. Gol no 398, aguarde para o ingresso. Aguardando. 090 graus, 8 nós, livre decolagem da 10. Decolagem 90, 22, 4. Atório observando o tráfego na final do 7, Whisky Fox Trot Lima. Afirmativo, como o número 2 prossegue, Whisky Fox Lima. Whisky Fox Lima. O Eco Alfa Oscar, aguarde para iniciar o táxi. Salvador, Pioneiro 01, no Tana Delta. Por fim para o Pioneiro, a Alfa aqui está fechada. confirme. A alfa tá fechada para o pioneiro. Afirmativo, o pioneiro 01. Vai prosseguir o táxi via Kilo Pátio 3, o pioneiro 01. E chame agora o solo em 1219. Ok, Kilo Pátio 3, Samaral, solo em 219, graças. Guardião 06, controle 198. Sente, tem a volta. Oscar Golf Serra, solo 2845. Livrando, uma boa noite. Se mantém o 050. Vai descer e manter o 050, Alfa Tango Tango. Tango Pátio 3. Pioneiro 01, no táxi via Pátio 3, reporte para ingresso no Pátio 1. Reportará para ingresso no Pátio 1 agora. Tá 3662, ajuste no 013, temperatura 30. Hora certa 2229, vento 090 graus, 09 nós, Salvador opera visual, o ATIS inoperante. Em duas condições, aguardando cópia, está praticamente pronto para o pushback. Tente, TAM 3662, Natal aprovado nível 370, via Pesulu 10. Decola da pista 10, perfil de saída Pulca, transição Zipar com curva esquerda. Transponder 5067, controle 119, decimal 8. Informe Natal 370 para Zulu 10, decola 10, Pulca de Parco, curva esquerda 5067, 198, TAM 3662 na posição 3. TAM 3662, cotejamento correto, chame pronto. Pioneiro 01 para ingresso do Pátio 1. TAM 3662, cotejamento correto, chame pronto. Hora pronta. Azul 4071, no livre pushback acionamento, chame para o táxi. Livre pushback acionamento, 4071. Pioneiro 01, no táxi via Juliette e Alfa, no ponto de espera, a torre no 86. Livre Juliette e Alfa, no ponto de espera, chamando a torre no 86, grato, bora aí. Foro 404, continue a descida para 3 mil pés, ajuste no 013. 3 mil pés, 1-0-1-3, foro 404. Alfa Tango Tango, desce e mantenha 4 mil pés, 1003, ajuste. Decola 3561. Whisky Fox Lima, solo 61, liberando para o Pátio 5, boa noite. 2013. 4000, ajuste 1093, Alfa Tango Tango. 107. O Bravo Mike, Bravo Mike, autorizado para prosseguir com o circuito de tráfego à direita, ok? Negativo à esquerda, porque nós temos aeronaves decolando da 10 da presente. Então vai prosseguir para o circuito de tráfego à direita da 17. Gente, ingressando aqui pelo circuito, no circuito de tráfego pela direita da 17, o Vitor Bravo Mike. Afirmativo, atento a um Airbus da TAM decolando agora da 10, Vitor Bravo Mike. Gente, Vitor Bravo Mike. Jet 5836, passa 160, chame o centro em 125, corrijo, 12685, alterne 12545. O cliente vai chamar sempre. É, tem como repetir, se eu não pegou a informação? Frequências 12685, alterne 12545. 12685, alterna 12546. Boa noite, está 3561. 5? Aí ele está. Ok, autorizado sobre pista livre. Agora ele se vento, tá 35 mel. Eu poderia, por gentileza, checar se recebe a informação em curso Vitor? Só um segundinho. 113, informará no localizador 404. Controle de Salvador, voo no 604. 604, chegada Mari, vê se mantém a nível 050, vigilância. Na Mari 050, voo no 604. Ok, 3662 recebe alta e clara informação, Vitor. Ok, obrigada, são 3662. Nada. Oxana 6310 na escuta. 080 graus, 112, livre decolagem da 10. Livre decolagem, 0010. Tá funcionando normalmente, informação em curso, Vitor. Ah, tá ok, obrigada. Tá 3858 na escuta. Onde pouso, Vitor Bravo Mike, confirmando, só cai arremetendo. Guarda a direção pra tocar e arremetendo na 17. Fluente, Vitor Bravo Mike, gerando base para 17.